saber viver. É tempo de seguir o novo amanhecer. Não sejas mal para mim. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias de Eurovisão. Hoje é excepcionalmente às 20h45, devido ao atraso nos programas anteriores. Não sejas mal para mim foi o tema que abriu esta edição, dedicada à década de 1980. Já na passada semana lhe disse que iríamos agora dedicar algumas semanas às décadas. Aquelas décadas já passadas no Festival da Eurovisão. O Festival Eurovisão da Canção, diga-se. Ora, em 1986, Dora aparecia no panorama internacional com uma música, no mínimo, diferente. E que chamou a atenção para quem entendia a letra, porque era uma música descontraída, uma letra mais descontraída. E este Não Sejas Mau para mim soou tão poderoso quanto doce ao mesmo tempo. Talvez por isto, esta música, apesar de não ter tido uma grande projeção internacional, ficou muito conhecida em Portugal. Dora, aliás, voltaria ao Festival Eurovisão da Canção alguns anos depois. Vamos agora ouvir um tema que representou a Jugoslávia no ano de 1986. Zeljomoja. A música aqui em 86 também representava a Jugoslávia, como disse, por Doris Dragovic. A Jugoslávia irá ter aqui um segundo momento daqui a pouco, no nosso Histórias de Eurovisão de hoje, 23 de Abril de 2011. Vamos recuar depois até ao ano de 1981 para escutar um tema que ficou muito famoso não só na Alemanha, mas a nível europeu. Por exemplo, aqui em Portugal teve algum sucesso este Johnny Blue. É uma música muito suave, cantada por Lena Valetti. Lena Valenti, que então aqui cantava, e muito bem, esta melodia. É com ela que vamos ficar nos próximos instantes, depois de ouvirmos Doris Dragovic com Zeljomoja. Esta música é então da Jugoslávia, de 1986. E depois segue-se então Johnny Blue, de Lena Valenti. com Johnny Blue, como disse, a representar a Alemanha, Ocidental, claro, do ano de 1981. E é assim, ouvintes, estimados ouvintes, que abrimos mais uma edição de Histórias da Eurovisão, aqui na sua rádio, Antena Web. Johnny Blue und die Kinder hörten zu. Vamos agora viajar até ao ano de 1983 para ouvir Dzuli de Daniel. Esta música representou a Jugoslávia neste ano. A Jugoslávia não a socialista, digamos. A outra Jugoslávia. Vamos aqui ouvir então este tema de Daniel, Tsuri é como se chama a música, viajando depois até o ano de 1988. Na altura, Céline Dion, do Quebec, Canadá, a representar a Suíça, vencia este festival, cantando Ne partis pas sans moi. Mas vamos aqui ouvir a versão alemã, Hand in Hand, é como se chama esta música, que então, quase a fechar a década, no ano de 1988, arrecadava o triunfo do festival promovido pela European Broadcasting Union, para a República da Suíça. Vamos, pois, escutar então de 1983, Tsuri de Daniel, e de 1988, a versão alemã de Ne partis pas sans moi, Hand in Hand, da cantora do Quebec, representada a Suíça, Céline Dion. alle Menschen singen. Weil bis sie am Morgen glauben, das Lied, es wird nie verklingen. Es ist das Herz der Erde, es schlägt in dir. Ouvintes, é chegado o momento de finalizarmos a nossa edição. Vamos ficar agora com mais dois temas. Dapner e Kuzmir trazem-nos Sir Rabat Narin, ou melhor dizendo, Sir Abad Narin, assim está correto. Esta música participou por Israel no ano de 1987, no festival realizado em Berga, aquele ano. Ainda por ouvir também, de 1987, um dos temas que fez muito sucesso na década de 1980, Hold Me Now, de Johnny Logan. Esta música participou pela República da Irlanda e foi mesmo este país que representou, no ano então de 1987. É com estas duas músicas deste mesmo ano que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. A próxima edição será dedicada, como já estará a adivinhar, à década de 1990, músicas... Algumas com mais sucesso do que outras, mas todas elas que fizeram parte deste fantástico festival à escala da European Broadcasting Union. Já a seguir, António Marcial, a título excepcional, traz-lhe mais uma de música. Fique bem, boa noite e até para a semana. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים הציפורים יורדות והציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטרנים הופה הולה הולה הולה הופה הולה הולה הולה Hoopa hula hula hoopa hoopa hula hula hoopa hula hula hoopa pa. בשעות הצהריים שולח את הכלב עם שר עשוי מקש לקנות לי מצרכים כשהוא חוזר אני מכין לשנינו צהריים כי הציפורים אכלו את כל הגרעינים פתאום אני שומע צלצול דופקים בדלת פותח את הדלת נכנסת השכנה שואלת בנימוס שאם זה לא יפריע היא תפזם איתי את ההופלה שלי הופה הולה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הולה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הולה אחר הצהריים יוצא לי עם הכלב לשאוף צח אוויר בפארק מחוץ לעיר הציפורים עפות מאושרות אל השמיים אני נשכב על הספסל חושב על החיים אני חי במציאות כל כך נהדרת שוחה במערבולת של ים בלי דאגות לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת ונדם עייף מרוב המחשבות הופה! הופה! עולה! עולה! הופה! הופה! ירח בעולה, הנה מגיע לילה רוצה לראות ירח, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים, ולא רואה ירח כי את ירח מסתירות שורות של בניינים הופה הולה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה הופה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה הופה הולה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה Close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say your words, just hold me. We'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And though I won't be there anymore, I will always love you. Don't say you were, just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough. know.